que invade o anoitecer. Que eu vi brilhando o mar, que mostra a bondade ao pôr do sol. Eu quero a luz que dá renovação, que ilumina o compreender, que mostra o valor das coisas importantes. Meu amor, de volta pra valer. Eu quero ter a minha vida de volta. Quero todos os meus sonhos de volta. Meu Deus, abre a porta do meu coração, me dê sua mão. Eu quero a minha alegria de volta. Quero aquela esperança de volta. Invade o anoitecer, que eu vi brilhando o mar, que mostra a bondade ao pôr do sol. Eu quero a luz que dá renovação, que ilumina o compreender, que mostra o valor das coisas importantes. Meu amor, de volta pra valer. Eu quero ter a minha vida de volta. Quero todos os meus sonhos de volta. Meu Deus, abre a porta do meu coração, me dê sua mão. Eu quero a minha alegria de volta. Quero aquela esperança de volta.